don't have that time for psychological romance. No romance, no romance, no romance for me. Mama, come on, baby, tell me what's the word, a word of. Everybody say, when you hear the call, you got to get it underway. Claro que essa é a versão original da banda funk total americana Cameo. World Up, que o Korn gravou um vídeo bacana pra caramba, toca aqui na Rádio Cidade? Toca muito. Muito, é? Muito. É, a versão deles é espetacular. Isso é um hit absoluto do funk americano, que o Korn fez o favor de mostrar às novas gerações, né? E assim como essa é a versão original, tava vindo de casa aqui pra rádio, procurei o American Woman com Guess Who, a banda canadense, que muita gente acha que o Lenny Kravitz, que fez a original, assim como tem gente que acha que Knocking on Heaven's Door é do Bob Dylan, é do Guns N' Roses, essas coisas assim, né? Uh-huh. Mas como essa música, a versão do Korn, tá muito em voga, né? E é bacana pra caramba a interpretação dele, é legal a gente mostrar pra rapaziada a original, né, cara? Que, aliás, é 250 milhões de vezes melhor que a do Korn, que é legal também, né? É. Levando... Aí o show do Kravitz acabou, cara? Pois é, rapaz. Eu acho que esse negócio vai até tarde, hein, cara? Vai até de manhã, hein? Tomara, né? Tomara. Aí, segura. Esse é um 12 polegadas que tem um som de arrebentar os alicerces aqui da rádio. Se der volume nessa trozoba aí, explode tudo, cara. Agora, levando em consideração o estilo do Korn, parece que eles foram bem fiéis aí. Foram, totalmente. Pô, mais uma vez, toca aqui do Korn. Tu tá Flórida hoje, cara. Foram totalmente em cima, legal mesmo. E o Korn é uma banda, tem uma torcida muito grande, faz um som... Qual é o rótulo do Korn? Ah, é uma coisa bem dark, né, cara? Dark? É dark, com heavy, tudo misturado. Eu tive a oportunidade de ver o show do Korn no Credit Card Hall em São Paulo. Ah, e foi surpresa, porque eu, de fato, não conhecia, a não ser 3 ou 4 músicas. E... é incrível. Engraçado que eles fazem um jogo assim, por exemplo, o cenário dos caras era um ursinho fofinho, sangrando nos olhos, lá atrás do... violento lá o negócio. Vou falar em sangue nos olhos, é inacreditável. Ai, Eduardo. É inacreditável a impotência, por mais que eles trabalhem muito, da PM quando joga Vasco Flamengo, né, cara? Eles trabalham pra caramba, descem a porrada na mulambada, nas duas mulambadas, mas é impressionante como eles não conseguem conter a violência em pontos que todo mundo sabe que ela vai acontecer, cara. O lance é, não é assim, mataram um cara lá no, não sei aonde, dentro de um vagão do trem, lá em São Gonçalo, lá na Barra da Tijuca. Mas não, as coisas acontecem exatamente nos mesmos lugares. Diga aí. Hoje teve entrevista aqui com o Álvaro Lins sobre a violência em estádio, inclusive. Mas os caras não conseguem. Eles trabalham muito, é muita gente, 80 mil pessoas dentro do estádio, mas não sei quantas mil do lado de fora. Realmente a PM precisa ter um número muito, muito grande lá. Mas o que me assusta e me deixa com sangue nos olhos é como que ela se mostra incapaz de conter a violência. Edu, volta ali pra mim, por favor. Claro, claro, fala. É como a PM é incapaz de conter a violência nos locais onde todo mundo sabe que a porradaria vai comer, cara. E acontece as mesmas cenas todo jogo Vasco Flamengo, cara. É impressionante. Olha o iniciozinho aqui desse negócio. Promoção valendo ainda, né? Valendo. 2221-029. Ligue para cá e diga qual show que você gostaria de assistir no Clima Total Lenny Kravitz. Pezinho na areia, infecção, tatuí subindo, entrando em locais não adequados. Mas remediar é difícil mesmo, prevenir é muito mais fácil. O problema é que hoje em dia a segurança pública trabalha em cima do remédio, né? Cara, sinistro, fico revoltado. Eu não vou, Vasco Flamengo. Vou falar em Vasco, mandar um abraço pra uma vascaína ouvinte nossa, toda segunda-feira, ligadíssima aqui na gente. Nossa queridíssima Lourdes, que mora em Copacabana. Segura, Lourdes, um pouquinho do groove do Cameo. Tá cedendo o quintal pro Lenny, né? Essa é uma música que o Kravitz poderia fazer uma versão também. É. Não é não? Causa curiosidade, saber como é que seria a versão dele. Rapaz, eu tenho que falar ainda hoje com o Mauro Santa Cecília, um amigo botafoguense. Pô, esse cara é compositor pra caramba. Lógico, compositor, acaba de lançar um livro. Você sabe, você como um poeta, que hoje é o dia da poesia, tá ligado? Não sabia. Pois é. Não sabia. Mauro, a gente tá tentando ligar pra você, segura a onda aí que a gente ainda tem tempo aqui. Que horas são, cara? Agora, 1:09. Ah, tem tempo pra caramba ainda, que o telefone tá totalmente ocupado aqui com a promoção do DVD. O Mauro vai colocar na roda aqui alguns exemplares do seu livro, que acabou de ser lançado, e falar um pouco dessa coisa que nos leva adiante, né? É. Pô, eu falo uma coisa bonita pra caramba, você fala, hã? Não, é. Pô, já te cumprimentei duas vezes aqui. Ô, cara, outro detalhe interessante, que infelizmente não coincide com a segunda-feira, que dia 27 de março, Renato Russo faz 45 anos. Uhum. E muita gente pedindo alguma coisa da Legião, não sei o que, mas eu não entrei numa não, de repente a gente mostra depois, né? É dia dos pais, né? É. Você entendeu a parada? Não, né? Não. Tudo bem. Uma informação equivocadérrima que eu dei segunda-feira passada aqui, quando me passaram a dica de que no Big Brother Brasil, o Rica Mabes, eu toquei o Instituto, né, o coletivo de produtores, DJs, que o Rica Mabes, um dos componentes do Instituto, teria feito o som numa festa boca-moca dentro do Big Brother. Mas não foi o Rica Mabes, foi um outro cara de trance meio farofa chamado Rica Amaral. E que também faz parte do Instituto, não? Não tem nada a ver com o Instituto. Então vamos esclarecer as coisas como nós estamos esclarecendo aqui com o Camille. Um dos pontos altos do programa passado foi a execução do Instituto aqui, sabia? É mesmo? Tu gostou, né, cara? Muito legal. Pô, Edu, tu é um cara que me dá a maior força, cara. Olha aqui, o Wendel de Copacabana liga pra gente dizendo, pra gente dar um toque pra rapaziada segurar a onda, né? Porque tá tudo parado em Copacabana e adjacências. Adjacência significa a Costa do Marfim ali. E você seguir em frente no mar, você dá com os cornos na Costa do Marfim, né? A terra do Mano de Bangu, o brother de Bangu, o Mano de Bangu, né? Aham. Que a rapaziada, quem tiver conectado aqui no Ronca Ronca, pai, namorada, amante, avó, a rapaziada vai chegar tarde, que a coisa tá feia lá. Ah, tá. Então... procurar caminhos alternativos. A gente daqui a pouquinho começa a dizer aí as saídas alternativas. Fica por ali mesmo, cara. Fica ali com a Copacabana. Pô, puxa uma latinha de gelada, né, cara? E tô ouvindo Ronca. Ih, rapaz, olha só. Cadê som de novo? 1:12. Tá cedo ainda, então dá pra rolar isso aqui. Depois não dá não, hein? Depois não dá, hein? E agora, hein? Ah. Minhas canções inesquecíveis. Ronca, ronca. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold. Touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Waiting to hold you. Minhas canções inesquecíveis. Essa é de tirar o coração pela orelha, né, cara? Long floating. Esta é a interpretação estonteante de Tim Buckley no disco Star Sailor para o clássico absoluto Song to the Siren, gravado... Algumas pessoas tentaram gravar essa música, né? Elizabeth Fraser, do Cocteau Twins, gravou de uma forma muito linda, né? Mas que nem aquele papo que a gente tava conversando semana passada do Jimi Hendrix, né? O Hendrix, ele consegue fazer versões superiores às dos autores, né, originais, e ninguém consegue fazer a versão de canções do Hendrix que chegue a metade do caminho da original, né? A interpretação dele. E essa Song to the Siren pode trazer qualquer um que chegar perto do que o Tim Buckley fez. Aqui o Tim Buckley, pra quem não sabe, é pai do Jeff Buckley. Uhum. Os dois já subiram essa hora, estão ouvindo Ronca Ronca lá de cima, né? Sintonizados em FM Celestial. O Tim Buckley morreu de overdose de heroína e o Jeff Buckley, há uns 2-3 anos atrás, gravando um disco à beira do Mississippi, entrou numa de nadar de roupa, bota, meia cueca, aquela cueca larga, né? Manjo. Sim. Samba canção forte, Cerolas. Casaco de couro, cabeludo, e até hoje está sendo procurado. Já desistiram de procurar o Jeff Buckley. Ele esteve aqui no programa de estreia da gente, nós mostramos Night Flight, Led Zeppelin na interpretação dele. Um músico extraordinário que a cada dia que passa é mais reconhecido, mais gente querendo saber do Jeff Buckley. Há pouco tempo eu estava lá na Barato da Ribeira, ali em Copacabana, e chegou uma moça querendo informação sobre a gravação do Jeff Buckley, do Hallelujah, uma música do Leonard Cohen. Enfim, o Jeff Buckley está na onda e o pai dele sempre esteve, né? Touch me not, come back tomorrow. Bom, vou parar de tocar musiquinha pra Naná, né? Vamos incrementar, não? Vamos subir o ritmo. É o seguinte, será que tá em 45 ou em 33, cara? Em 33 é difícil, hein? Vamos ver agora o que acontece. Melhorou, né? É. Edu, vamos botar do iniciozinho. Esse é o 12 polegadas do Le Tigre, a banda totalmente sucesso, remixada por um caboclinho europeu. E... confundir velocidade, pode ir, meu amigo, pode ir na cara dura mesmo. Confundir velocidade 45 com 33 é a coisa mais comum que existe. Mas como a rapaziada hoje em dia não está acostumada, né, a esse tipo de equívoco, no programa de John Peel, 3 ou 4 vezes acontecia essa cipituca. O disco não tem a velocidade, então você tem que ir meio no chutômetro, né, cara? Nanny, nanny, boo, boo. This is how we want it. large sheets. We're gonna put out our hands. You can... All night! We've been talking to liars. And it's alright! Just not in the style of tigers. Ask us what we're doing, we'll say. It doesn't matter to you. All you need to know is we love to see the crowd move. So turn it. Orientation Total Le Tigre. As mocinhas, né? Muito fofas, com o último 12 polegadas. A canção tem um título lindo, né? Nani Nani Boo Boo Junior Senior Mix. Coisa linda, né, cara? Desorientation? Legal, hein? Kaiser Chiefs, contra a música que tem um título também muito bacana. Na na na na na na na na na na na na na. Yeah. palco mesmo. Ronca Ronca. A Rádio Rock. Vocalzinho. Parece comercial de cerveja, hein? É verdade, hein? Boa ideia, hein? Dois títulos dos mais espetaculares de todos os tempos, né? Le Tigre com Nani Nani Boo Boo e Kaiser Chiefs, uma das novas bandas mais conceituadas, acaba de ter seu primeiro disco lançado, e o último New Musical Express vem com o prêmio do NME aos melhores do ano, e simplesmente Paul McCartney diz que Kaiser Chiefs merece ser ouvido com carinho. Concorda com o Maca? É possível. Até porque ele era um dos reis do aí o Nananã tem a ver também. É. O nosso ouvinte Gutierrez, alguma coisa parecida, Oliveira, de Rocha Miranda, ele pergunta se a música do Depeche Mode, Strange Love, tem a ver com World Up, do Cameo. Eu não me lembro dessa música do Depeche Mode, mas provavelmente sim. Olha, Maurício, eu confesso que na introdução era... Ah, você que sabe qual é? Strange Love? Eu chutaria. Sim, claro. Ah, eu não sei qual é, né? Sério mesmo? Não. Provavelmente eu conheço, mas não tô ligando o nome. Tem aí? Tem. Bota aí. Só pra você relembrar, porque a introdução da música parecia mesmo que era Strange Love. Então, boa, pô. Vamos matar o... Depeche, né? É, Depeche. Olha, a promoção tá encerrada, tá, gente boa? Daqui a pouquinho a gente vai sortear o nosso ouvinte que faturou o DVD do White Stripes. Tá no ponto? Tá aqui, ó. Solta aí. É. Direto, né? Né? Aquela introdução eu achava que era. É igual, né? O arranjo também é legal. É, total. A escola Camel é... Tem muito aluno dentro da sala de aula, né, cara? Uma boa dica pra programação da Rádio Cidade, hein, Kaiser Chiefs. Tem a ver. É, então a promoção está encerrada. Já já a gente diz o nome do Felizardo, que vai levar pra casa o DVD do White Stripes. Edu, desculpa. Você se lembra... numa edição recente do Ronquinha, que nós mostramos uma apresentação de música, assim, uma introdução, aquela falação, não sei o quê. Eu falei, pô, vou trazer uma de um cidadão, um guitarrista da pesada, que chama o baixista da banda dele pra tocar guitarra. Você lembra dessa história? Mas acho que sim. Eu falei assim, vou fazer um programa só de apresentações, introduções. Uhum. Programa de introdução, né? Essa uhum. coisa. Uhum. It did. We got this song named Red House. And no Rennie's gonna play guitar there. So we got tune up, No, that kind of mess, all right? Sempre quando eu ouço esse tipo de introdução, de aplauso, não sei o quê, eu me lembro de uma história verdadeira, parece mentira, mas não... A coisa aconteceu mesmo há alguns anos atrás. Aliás, por falar em anos atrás, nosso amigo Milton Montenegro, ouvinte conto mais do Ronquinha, ligou dizendo que o Jeff Buckley, na realidade, morreu em 97, que o tempo passa tão rápido, né? Eu falei que uns 3 anos. Normal. E em cima desse negócio da velocidade do vinil 33 para 45, o Jeff Buckley dizia em suas entrevistas que uma das melhores diversões que ele tinha era ouvir o Led Zeppelin em 45 rotações, mas não um compacto em 45. Ele pegava os discos de 33 rotações, o LP, e botava pra tocar em 45 rotações, o Jeff Buckley. Da primeira à última faixa? Direto, maluco. Muito colorama, né? Tomando colorama on the rock, sabe aquele pretinho? Mas enfim, eu me lembro de uns anos atrás na Modern Sound, na loja de disco. Eu tava lá catando uns discos, não sei o que, aí chegou um... Eu já contei essa história em rádio há algum tempo atrás. Aí chegou um desorientado, um sequelado, falou assim, porra, Maurício... Maurício não, você conhece esse disco aqui? Um disco do Uriah Heep gravado ao vivo. Uhum. Um vinil duplo do Uriah Heep. Você conhece esse disco aqui? Eu falei, conheço. É legal? Eu falei, Maomé, né, maluco? Não, Uriah Heep, não. Mas é ao vivo, né? Eu falei, é ao vivo. Tem aplauso? Eu falei, tem. Claro que tem aplauso. Mas tem muito aplauso? Eu falei, meu amigo, não sei se tem muito aplauso, não ligo em aplauso. Não, porque eu gosto de disco com muito aplauso, bastante aplauso. Eu falei, então tá bom. Desorientado esse figura. É brincadeira, o cara comprava o disco com a dos aplausos, cara. Hey, Dick, we got this song named Red House, and no Renny's gonna play guitar there. Já descobriu quem tá falando aqui, cara? Parece o Jimmy? Opa. Avisar então, rapaziada. Agora... é o Jimmy chamando o Noel Rudd, baixista, pra tocar guitarra. Isso aqui é o Olympia em Paris. Ele afina, né? Mas olha, vou te falar um negócio. Fala. Ouvir música que a gente gosta, de artistas que a gente gosta, tocando ao vivo, dá a impressão de que a vontade de estar na plateia. Esse momento da apresentação é que dá mais vontade ainda de você estar lá. Você fica imaginando o que os caras estão fazendo, né? Olha, estão afinando. Eles chamam o Noel Rudd, o baixista, pra tocar guitarra em Red House, né? Aí já fica afinando ali no Olympia. Uhum. Olha lá. Você acha que tinha afinador na época? Não? Percebe-se que não. Old era coisa de luxo. Yeah, we'd like to feature Noel Redding on the guitar over here. We'd like to play a song called Red House. We call something like this. I'm que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. Desorientation, né, cara? Total, total. O Jimi Hendrix Experience, ao fundo, vamos proclamar o nome do vencedor. Tá rindo de quê, cara? Sem comentários, cara. Você, pô, muito bom. A Little Miss Strange. Gravação original do disco Electric Ladyland, lançado em 1968. Composição do Noel Redding. O baixista, o Hendrix, só faz o solo aí. O resto todo é o Noel Redding. Bom. Esse é um CD muito bacana, Experience Sessions, do Noel Redding. Sobras de gravação que ele fez com Experience. Essa versão que nós mostramos, Red House, no Olympia em Paris, foi tirada daqui. É, algumas músicas bastante conhecidas em outras versões. Quer ouvir alguma? Ah, quero. É mesmo? Tá curiosinho, né? Eu gostei aí do material que você... Desde a primeira, desde o do Red House até essa aí, pô. Aqui tem um psicodelismo total dele, olha só que bacana. Tema Rolling Stones, Satanic Majesties, Request. Agora olha isso aqui, ó. Ué, batera. Ué, batera. Ué, we'll be right back. a versão instrumental de She's So Fine, gravada em 1967 no Olympic Studios em London. Gostei do disco. Rapaz, isso aqui é coisa de doido, cara. Não dá nada aí. Puta que pariu, hein? Mas, enfim. Mas qual é a participação? O cara tocava no Experience? O cara é o baixista original do Experience, do Jimi Hendrix. Isso, se eu bem entendi, aqui... Você entendeu bem. Não seja humilde. É o Hendrix que tá no baixo aqui, né? Nessa faixa? É, não, no disco não é o não, cara. Não. Ele toca baixo em algumas músicas Sim. mesmo. E o Noel Redding vai pra guitarra. O cara é um multi-instrumentista, né? Caramba. Redding. Enfim, com o Jimi Hendrix, Noel Redding e Mitch Mitchell ao fundo, vamos dizer o nome do vencedor. Ele chama-se Jansley Ricardo, mora em Brás de Pina, e ele pediu um show do Brian Wilson na areia, aquele sungão monokini, né, as moças pegando jacaré de peito, né? Ia ser legal, hein, cara? O quê? Esse show e essas coisas acontecendo, imagina aí, rapaz. Tá animado, hein? Então, ô Jansley Ricardo, você, pelo amor de Deus, você aguarde o departamento de promoção entrar em contato com você, porque tem um monte de gente apressada, né, cara? Tem, né? Nós somos muito lentos e a rapaziada é muito apressada, aliás, como devem ser ambas as duas partes, né? A gente lento, aliás, por falar em lentidão, é bom sempre lembrar que amanhã, bem cedinho, a lista das músicas estará no site da Rádio Cidade. Ao cedinho. 5:30 PM, mais ou menos, e no site do Ronca Ronca também, roncaronca.com.br. Você dá um confere na lista das músicas que nós estamos mostrando aqui. Não é não? Isso. E não se esqueça de participar pelo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. Adirinha o link do Ronca Ronca. Isso. Mande sua participação, peça música, faça crítica, dê sugestão. Com 2 horas a gente vai finalmente trazer um monte de gente para se apresentar, para falar, para bater papo, para mentir, para contar história, lorota, né? Recentemente eu recebi, e falei aqui o nome do cidadão, mas eu não trouxe a carta, trouxe apenas o CD. Nosso ouvinte também, desses fervorosos, que mandou um CDR de um camarada, um dos primeiros nomes do rock and roll brasileiro, chamado Baby Santiago. Sempre foi emitido com aquela turma pré-Roberto Carlos, manja? Tá. E o Baby Santiago é muito pouco conhecido. Esse CD que o nosso ouvinte mandou, fez a gentileza de nos mandar, tem uma música chamada Bug do Guarda, que tem nada mais, nada menos que o arranjo do Rogério Duprá. Uhum. Que fez o som dos Mutantes, né? Quer ouvir? Vamos ver, claro. Eu parei meu carro na Praça da Sé, para estacionar puxei a marcha ré. Apareceu um guarda pra me ajudar, dizendo assim: diante disto então fiquei despreocupado, pois o guarda amigo estava ao meu lado. Ao olhar pra ele levantava a mão, dizendo assim: vai. Eis que de repente deu uma explosão, meu carro bateu num bruta caminhão. O guarda ficou na mesma posição, dizendo assim: vai. Depois disso tudo ele se desculpou: moço, eu sou um gago, minha voz falhou. A minha intenção era poder dizer: agora vai. Vai bater. Vai. Vai. Eis que de repente deu uma explosão, meu carro bateu num bruta caminhão. O guarda ficou na mesma posição, dizendo assim: vai. Depois disso tudo ele se desculpou: moço, eu sou um gago, minha voz falhou. A minha intenção era poder dizer: agora vai. Vai bater. Got a letter from the government the other day. Opened it and read it. It said, said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. It was a land that never gave a damn about a brother like myself, cause I never did. I wasn't with her, but just that very minute it occurred to me that suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get up, but I thought was done before. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. Public enemy serving time. They do the law and you, they criticize me for some fun. De vez em quando a gente perde o andar da carruagem, né? E perde alguns discos muito importantes que, né, a gente não tem informação, não soube da existência. Esse disco aí, o fundo, o disco do Tricky. Primeiro disco solo do Tricky. Chamado Maxine Quay. É um disco obrigatório na discoteca de qualquer um que goste de qualquer tipo de música. Goste do Korn, do Camel, do Jeff Buckley, do Roberto Carlos, do Baby Santiago, da Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, acho que não, né? Não dá, né, pra ouvir o Tricky depois da Ivete. Não dá, não dá. Ela é uma gracinha, mas não dá, né? Não, quer lugar, não dá. Essa é uma interpretação da caixa punch do Tricky para Black Steel, uma música do Public Enemy. Tem tema na parada? Tem. Ah, é? Olha a hora do sequelado, hein? Esse é o Trick totalmente soturno, né, cara? Show do Trick não aparece nada, não tem luz. Pagam muito pouca energia elétrica no show do Trick, né? Porque não tem nada, né? Você não vê o cara, loucura total. Ó, senhor. O Ferrari. É o Kaiser Chiefs, né? Olha aqui. Vem cá, você tava lá no Kravitz, cara? Lenny Kravitz, realmente eu fui tentar chegar lá, porque onde tem Lenny Kravitz tem vadia. As vadias adoram esse pardo com esse filme, meu irmão. Onde tem Lenny Kravitz tem puta, tem mulher gostosa. The struggle for my family, but hungry beware of our appetites. Distant drugs from the news of a kill tonight. The kill which I shall. Ô Ferrari. Ferrari. Boa noite. Calma, você tá nervoso, né, cara? Tá nervoso é o seguinte, pô, vai ter cabana de hospital no campo de Santana, onde Milton Mestre Negro vem fazer amanhã, entendeu? Vai fazer amanhã um poser com 5 cutias e um gambá, com um novo. Ô Ferrari. Tô me associando a produções independentes com o Valtinho, sabe, Milton Net Negro. Ô Ferrari. Aí vai, eu só desculpe. Vai nego botar barraquinha pra botar hospitalzinho, porque a prefeitura não faz nada. Ah, peraí, o César Maia tem razão. E os campos? E os campos? Ô Ferrari. Sim. Pode falar, por favor. Você faz coração? A pergunta. Você faz coração, meu amigo? A pergunta. Isso engana, engano! Engana, acordou a cidade toda! É, né? A pergunta é a seguinte: você foi ou não foi, ô Kravitz? Eu ia, governador. Ah, não foi, não? Eu ia, pra que eu vou se eu tô ouvindo tudo que você tá me contando? No na Rádio Cidade. Ah, é? Inclusive, coitado daquele rapaz que mostrou. Aquele cara se matando, cantando, cagando. Você falou que uma realidade. Quem é ele? Ah, o Baby Santiago? Não, mistura de Calbi. Você falou, é difícil interpretar assim, é difícil. Pouca gente encarou. Quem é esse cara? É, porque você não prestou atenção. Antes desse. Ô Ferrari, qual é a pauta, cara? A pauta é exatamente isso, governador. Vai ter um hospital amanhã cheio de cabana no Campo de Santana. Tem isso, Edu? Vai ter o maior assalto da história, além do Severino, que vai ser eternamente o número um. Dá boa noite pro Edu aqui, cara. Boa noite, Edu. Boa noite, Ferrari. Olha, os Bambi vão começar da manhã lá no Campo de Santana, hein? Eles estão chamando... Milton Mestre Negro e eu, nós vamos fazer uma produção das cutias pra sair na Globo Rural. Um naked. Estão chamando de hospital de campanha. Ah, é? Tem isso, né? É. Puta que pariu. Como é que é, seu... Pra quê? Você tá todo mundo fodido? Pra que isso? Como é que eu sou espanhol, Luxemburgo, hein, Luxemão? Não, está blá. Qual é a expressão? O Ronaldito jogando uma garrafa de corno. É verdade. Na pula daquela cara, não tô entendendo o procedimento. Mas qual é a expressão? Cuerno. Não, a outra do Luxemão. Puta que pariu, né? uau, uau, uau. Essa é boa pro Crevice fazer uma versão também, hein? Tem a cara dele, né? Aliás, das coisas que ele fez, hein? Como o Crevice chega perto do Malta, meu amigo, tem que comer muito feijãozinho, viu? Você me lembrou de uma coisa, o Ferrari dizia que há muitas meninas no show do Lenny Kravitz. É. Fiquei sabendo pelo nosso amigo Zeca, quem tava lá no, na área VIP era uma dessas, das meninas. É, não sei se das que ele... Naomi Campbell tava lá. Ah, é? Tava ou está, não sei. Agradecer a participação sempre maravilhosa da nossa torcida. Repetir o nome do cidadão que faturou o DVD do White Stripes, Jansley Ricardo de Brás de Pina, que sonha com Brian Wilson em Copacabana e aquele movimento todo de onda, né? Coisa linda, né? Então, Jansley, por favor, aguarde o Departamento de Promoção da Rádio Cidade entrar em contato com você ainda essa semana. Não deixe de participar pelo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronquinha. Faça pedidos, participe, critique, enfim... O programa é o programa da gente, né? Isso. E esse DVD do White Stripes vai ficar conhecido aqui entre nós, do Ronca Ronca, você ouvinte e eu e Maurício aqui, como o DVD do elefante. Pode, Creuza. Esse aí, ao fundo, eu falei de Mississippi, é Mississippi Queen com Mountain Leslie West, uma homenagem tardia ao nosso ídolo Jeff Buckley e ao filho, ao pai dele, o Tim Buckley. Jeff Buckley teve no programa de hoje, canção inesquecível. Jeff Buckley deu um tibum no Mississippi. E não apareceu mais. A gente deixa para segunda-feira que vem, quando o telefone estiver mais relax, a participação do nosso amigo Mauro Santa Cecília no programa, para falar do livro dele, para falar dos agitos da poesia, sobretudo a poesia carioca. Obrigado, Edu, mais uma vez por 2 horas de puro prazer. Isso, obrigado também a você, Maurício, e ao ouvinte aí que tá participando com a gente ativamente, né? Fazendo valer aí a sua opinião, inclusive aqui no Ronca Ronca. Segunda-feira a gente volta ao vivo. Beijinho, bye bye. Tchau. Valeu. Chegou a hora do pau comer. Ronca Ronca. A Rádio Rock.